18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Esse é um assunto extremamente desagradável de ser falado, porém, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, é um assunto que existe entre nós e, por isso, é um assunto que precisa ser tratado. É provável que nenhum de nós que estamos escutando essas palavras agora tenha tido alguma experiência relacionada a algum tipo de abuso. Melhor, se assim for, melhor. A questão é, por que existe abuso? O que leva uma pessoa a agir dessa maneira? As vítimas são meninos e são meninas, as meninas em maior número. Se nós pararmos para observar, nós fazemos parte de uma sociedade, não estou dizendo que é a sociedade a qual nós fazemos parte. Ela é uma sociedade machista e ela é alimentada por uma cultura que reforça posturas, que minimiza acontecimentos, que vive como se fatos como este, por nós não vivenciarmos, eles não existissem. Uma cultura que distorce situações, culpando as vítimas. Nós criamos meninos e meninas de forma totalmente diferente, valorizando desde cedo questões relacionadas ao sexo de uma forma, eu diria até pejorativa, uma forma doentia. Por isso que é uma questão cultural. E nós temos que perceber isso para mudar. Porque ninguém nasce dessa forma. A verdade, todos nós aprendemos a ser como nós somos. Justificamos esses atos de violência, muitas vezes culpando o comportamento da vítima, a roupa que ela usa, a situação de pobreza, aproveitando a fragilidade que ela se encontra, a vulnerabilidade social. Se nós observarmos o conteúdo das nossas internets, as maiores buscas estão relacionadas a questões de pornografia, e muitas delas, pornografia infantil. As nossas TVs em casa, as nossas TVs por assinatura, elas têm canais de sexo, canais de pornografia, e nós nunca questionamos se aquilo era correto ou não. Nós achamos normal. Eu disse, é cultural. Divaldo Franco, num livro, nos diz que os programas de conteúdo com terror, com violência, com sexo, criam uma psicosfera no nosso lar, atraindo irmãos nossos desencarnados semelhantes a esses conteúdos e que passam a fazer parte do nosso lar, da nossa casa, passam a conviver conosco. E a gente já falou em outras oportunidades das influências que nós sofremos de irmãos nossos desencarnados. Mas nós não percebemos que nós estamos atraindo para junto de nós essas situações. Quem tem filhos pequenos precisa cuidar muito, estar muito atento, precisa orientar muito, conversar muito com eles, para que eles tenham confiança nos pais e se sintam seguros para relatar qualquer fato que seja diferente daqueles que nós consideramos como corretos. O Evangelho, ele precisa ser adotado por nós. Nós não podemos simplesmente escolher um dia por semana para frequentarmos a casa espírita, para irmos no culto, para irmos na igreja e acharmos que fazendo isso nós estamos ficando de bem com a nossa consciência, com Deus, seja lá com o que for que a gente imagina. Nós precisamos começar a comparar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas condutas para observar se elas estão de acordo com aquilo que nós desejamos. Por isso que eu falei em adotar o Evangelho. Uma orientação, um livro que tem mais de 2000 anos e que para nós ainda, mesmo sabendo das letras que contém nele, a vivência que ele nos oferece ainda é por nós distante. Então que a gente possa iluminar a nossa consciência e passar a observar um pouco mais tudo aquilo que está ao nosso redor, não apenas em nós, mas ao nosso redor. Para que a gente tenha mais capacidade de fazer as mudanças necessárias nesse mundo que ainda é tão atrasado, é tão distante daquilo que a gente deseja. Fiquemos em paz e que assim seja.